cunhada decolar com o variado com 2-9. Controle 19-8, boa viagem. Controle 19-8, obrigado. Uma boa noite. Quanto atrasada a decolagem, submantenha 360, sai do Dial. 360, Dial, gol 1-1 amanhã, não. Pode voar alguma pro direta aí? Autorizou direto Leda, gol 1-1-61. Direto Leda. É possível voar direto ao Mátima, do 1161? Coordenação consciente, voo 1161. Sente, obrigado. Gol no 1161, no centro autorizou direto o bridge. Direto o bridge, grato, o 1161. Você aí, Gaspar? Claro. Senhor, bom dia, qual é a sua solicitação? O negócio do Pátio da Memória, 3 para o vídeo número 1. Autorizado, reporte no término. Dá o Pátio da Memória, obrigado. No 1161, no chão centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 9. 125, décima 1. 360, preso no Novo no Meia, para Guarulhos. E agora pista no zero, curva direita, da El, Leda, após Leda, Motiva. Controle 198, transponder 5606. 7, desça para 2000 pés, chega da concha e ajuste no 0 no 3. Após a Lagoinha, é autorizado chegar da Cuidado, chama taxi. Cuidado, puxa taxi, pelo menos chama taxi pra chegar dentro aqui. Taxi à direita, reporte-me com a temperatura para decolar.